pra que mentir, fingir que perdoou. Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é um amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Destilar terceiras tensões, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor. Podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Teu nome por amor. Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua beija-flor. Só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. E aguava o bom.